neste momento, e estou-lhe a dizer agora de cor, não é porque não tenho aqui a lista comigo, tenho indicação de que tenho 3 pessoas internadas, portanto 3 feridos. Entre eles a princesa Leonor ainda. Exatamente, sim, a Leonor ainda está internada. Vejo que depois desta sessão muitas pessoas ainda vieram ter consigo. Acha que ainda restam muitas dúvidas acerca deste requerimento? Quer dizer, o requerimento, vamos lá ver, para uma pessoa, digamos assim, que esteja pronto, habituada a lidar com toda esta burocracia, portanto, e que tenha também aqui alguns conhecimentos, até poderá ser de preenchimento fácil. O problema que se coloca é que há algumas pessoas que efetivamente têm algumas limitações em termos de naturalmente de escrita, pronto, leitura, embora saibam ler e escrever, mas há questões muito técnicas, o que é perfeitamente normal, e para além disso, quer dizer, também há o estado emocional, portanto custa-lhes bastante tocar ainda em todos estes assuntos, e por isso é que a Câmara lhe dá este apoio, ou escrevemos por eles, apresentamos e tentamos articular numa linguagem o mais técnica possível, ou então também mesmo para lhe facilitar o processo e, portanto, para não estarem constantemente a falar, embora tenham que me explicar como é que as coisas aconteceram, mas pronto, para não estarem constantemente a pisar sobre o assunto.